Μετά 3-0 το Deutschmann, πλάνο πον πέρα από την 1-0 πρώτη, μάτε. 3-0 αλίμαστε. Από το τράφικο να αλίμαστε την 1-0 το Deutschmann. Θα είστε módulo 2, direita Alfa e Juliette, pontão 5. 5344, complete na LF, turno 8612. 2786, 5344. Vento 160 com 8 nós, autorizado pouso pista BR. Teve pouso pista 10, 391. Despacho Salvador, Mike Bravo. Torre Salvador, triple 5344, sinal ILS da pista no zero, baixou e travou. 35344, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, pista livre 5344, da triple. Gol 805, mantenha a ponta de espera, aguarde. 3891 no sol aos 14, direita Alfa e Juliette, portão 9. Direita Alfa e Juliette, portão 9, OTAN 3891. Trip 5344, vento 160 graus, 06 nós. Autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, trip 5344. Chame agora o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45, são 3152. Centro Recife 2085, alterna 2545, são 3152, boa noite. Tem 1805. 5344, Alfa Juliette, portão 01, seu solo foi aos 17 nessa frequência. Alfa Juliette é pro 01, mantenha a frequência. 5344. Salvador com 714, formação Bravo. No 714, aguarde, qual era a cardíaca? Aí, escuta, 714. 5, tem livre decolagem pista 10, 170 graus, 08 nós. Livre decolagem para o voo no 805, não 10. Boa noite, voo no 896, vai passar o 200 para o 150 sem dar bravo. Boa noite, voo no 896, aciona identificação, chegada Mari, desce e mantenha o nível de voo 050, voo no 896. Mari, desce para o 050, voo no 896. Escuta, prossiga, vão 714. Autorizado Aracaju 230, via Golf 677, decola 10, esquerda, PUC Aracaju. 120, decimal 8, 5562. Autorizado Aracaju 230, Golf 677, PUC Aracaju, decola 10, curva esquerda, 208, controle 5562, transponder, com 1714. Correto no 7 no 4 e pronto. 7 no 4. 96, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado no curso localizador 1896. 12, reporte areia, localizado 1896. Salvador, boa noite, é o Azul 4062, descendo para o 1506 de Agrado. 4062, acione identificação, chegada Mari, desce e mantém nível de voo 050, número 2 na aproximação, reporte localizador estabilizado, 1007, ajuste. Este é o Mari, 1006, descendo para o 1005, se preparar estabilizado, número 2 na aproximação. O número 1, conta aqui, posição? Entendi. O número 1, conta aqui, qual posição? Passando o Mari no momento. Boa noite, Chané 6258, seja bravo. Boa noite, Chané 6258, aciona identificação, chegada Mari. Desce manter nível de voo 060, número 3 na aproximação, 6258. Identificou, descendo pro 060, perfil da Mari, 6258. Voo 1805, chame agora o centro Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45, boa noite. 2005, 2005, obrigado. Salvador, 3170, identifique, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 050, número 4 na aproximação, 3170. Temos 050, 3170. Velocidade recomendada, 3170. Qual a velocidade que está mantendo agora? Mantém 270. A Xerena 258, qual é a indicada? 290. A gente pode manter a 270, 3170, até cedendo o tráfego que está em sua posição 12 horas e 13 milhas à frente. Boa noite, gol no 994, sente das condições para Maceió. 994 para Maceió, autorizado, nível 350, Paperwhisky 58, decolagem 10, esquerda, Pucca, Aracaju. 120, decimal 8, 5571, o transponder. Autorizado para Maceió, nível 350, via rota do plano, superior a Peruísque 58, decolado da 10, perfil da Pucca Aracaju, curva esquerda, primeiramente. 1208, 5571, transponder, golo 994. Correto no 994, para puxa acionamento. Chamada nesta para puxa acionamento, portão é o 3. Autorizado final LF, chame agora a torre 18612. 18612, até já. 14062, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte no localizado e estabilizado. Azul 4062. 2000 pés, 0017, reportando estabilizado no localizador, o azul 4062. Abaixar travado, gol no 896. 896, autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 08 máximo. Desde pouso 990, confia em pista molhada. Negativo. Obrigado. Salvador, gol 1714, puxa daqui acionamento no 2. Autorizado, puxa acionamento. Autorizado, gol 714. 6258, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7 e reduza para 2 no 0 longe. Descendo para 3.000, vai reduzir para 210, 6258. Meia, libera direita, portão 4, Alfa e Juliette, se o solo for os 3.000. Direito, portão 4, Alfa e Juliette, 99.6 centígrados. Desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 07. Para o 050, com altímetro 17. Autoriza da presença do túnel.